Então, beleza. Vambora, vamos gravar, vamos gravar, vamos gravar. Já estamos gravando, cara. Já começou muito tempo, Castro. Que... Ah, foi mal. Castro, qual é o seu problema? O primeiro tópico que eu quero discutir. Qual é o seu problema pra começar a gravar só depois de ter uma abertura, pra entrar no personagem? É tipo isso, cara. Eu preciso de um momento, entendeu? Pra entrar na parada. Senão, é porque, tipo, assim, eu na vida real, eu falo muita merda, entendeu? Mas aqui no podcast eu tenho uma posição mais formal, mais imparcial. Eu gosto de botar essa roupagem pra ficar mais tranquilo, né? Não, sei lá, você precisa de uma deixa pra entrar no personagem, é isso? Exatamente. Um lance meio teatral, assim. Sim. Tem que ter o grito. A gente já faz isso desde o quê? Desde 2010. Sim, desde 2010 tem o grito, porra. Tanto que tá na hora de mudar, né, cara? Vamos começar a, tipo, fazer que nem youtuber, que a gente, tipo, começa a falar o que a gente vai falar. E aí, tipo, olha só, aí faz uma chamadona e depois começa. Sei que na verdade a gente meio que fazia isso, né? Youtubers gourmet de hoje em dia, né? Em 1995, a Squaresoft reuniu um time que era considerado o time dos sonhos. O seu objetivo era criar o até então mais ambicioso jogo eletrônico de RPG da história. Nós estamos falando de Chrono Trigger, o maior clássico de RPGs do Super Nintendo. Olá, meu nome é Carlos Piloto e está começando mais um episódio do Documento Baixo Frente Soco. Aí pra sua vinheta, né? Ô, senhor Eternidade, o que você não gosta de Mass Effect 2, cara? Porque tem o pior Gunfeel que eu já vi num third person shooter. O que é um Gunfeel, senhor Eternidade? Caraca, cara, Gunfeel é uma parada difícil de explicar, mas é basicamente você se divertir tá atirando nas coisas. Gunfeel? Ah, Gunfeel. Sentimento do tiro. Sentimento do teto. Sentimento do pipoco. Vocês entenderam o que é, porra? A sensação. Preenchimento, sabe? É, eu também. Cara, onde as balas pegam. Ah, tá, entendi. Foi mal. Você tá no meio do combate da guerra, sentindo que a sua vida tá por um fio. É isso. É. Muito bom. Enfim, é muito ruim, tipo, o jogo não é emocionante, não tem nada de maneiro. Tudo que tinha de, tipo, não vou dizer que era bom no primeiro, mas tudo que tinha de meio complexo no combate, eles removeram e virou, tipo, um third person completamente genérico. E, porra, third person genérico pro third person genérico, nossa senhora, é uma bosta. Assassin's Creed. É BioWare essa porra, mas, né? É BioWare, mas não tem uma discussão que você acha que cabe nisso, que eles sacrificaram esses elementos de complexidade mecânica em prol da narrativa? E aí, pra trazer faz o menor sentido, velho. Claro que faz, cara. Não, cara. Não, cara. Você tá falando basicamente assim, nossa, mas eles sacrificaram um roteiro bom pra fazer a explosão no Transformers. Não, isso não faz sentido, tipo, o roteiro bom é barato. Se fazer um gameplay bom, não custa caro. Eu que tô falando é o seguinte, cara. O cara simplifica o gameplay porque aí a tua barreira de entrada pro jogo é menor. Mas aí, tá, eu acho que o problema é porque é simples. Mas não é só simples, é ruim. Entendi. O senhor Eternidade, ele não tá falando que é ruim porque faltou alguma coisa. Ele falou que foi ruim porque foi mal desenhado. Certo. Mas eu acho também, senhor Eternidade, aí eu acho que é o seu momento pra botar um pouquinho pra fora. Eu acho que você tem um pouquinho de picuinha porque o jogo fez muito sucesso. Sim ou não? Não. Eu não tenho o menor problema com o jogo que faz sucesso, cara. Uma coisa que você pode argumentar é o seguinte. O fato de eu reclamar tanto desse jogo, tipo, se ele fosse um jogo qualquer genérico indie, eu ia cagar balde pra ele. O fato de eu reclamar é que ele, tipo, ele é um jogo horrível que é, tipo, muito hypeado. Tipo, a proporção entre hype e ser bom é horrível, entendeu? Aí você virou uma referência na indústria e que muita gente passou. Exatamente. Virou uma referência de merda na indústria, claro. Basicamente. Você se revolta, então, por aquilo ser muito adorado? Não é bem... Você tá simplificando as coisas. Eu não me revolto porque ele é adorado. Eu me revolto porque é um jogo tão medíocre. Eu tô me sentindo um repórter filho da puta, tá? Desculpa. Eu entendo esse lado, que é o seguinte, cara. Por exemplo, você tem mais raiva de que time? Do Flamengo ou do 15 de Piracicaba? Exatamente. Ah, caralho, eu odeio 15 de Piracicaba. Cara, é tipo, sei lá, se o Botafogo perdeu. Qual foi o time que o Botafogo perdeu na Copa do Brasil? Aparecidense. Tipo, caralho, eu não tô puto com a Aparecidense, tá ligado? Foda-se, tô puto. Se tivesse perdido pro Santos, pro São Paulo. Exatamente, pro Flamengo. Cara, nossa, ia tá muito puto. O Aparecidense jogar mais 50 mil vezes com o Botafogo, ele vai ganhar umas 13. Mas não vai acontecer. Não vai acontecer de novo, saco? Não é tipo, não vai ser o Resende igual era uns anos. O Friburguense. Mas faz muito sentido. Era uns anos atrás aí. Mas o que o Sr. Eternidade tá falando é o seguinte, cara. O Mass Effect 2, ele é ainda até hoje uma referência. Sim, industry standard. É tipo benchmark de RPG misturado com third person. Pode crer, é isso mesmo. E isso afeta a percepção da indústria, afeta várias paradas, assim. Por exemplo, quando começou a ter a febre dos MOBAs, todo mundo quis mobar o seu jogo de alguma forma, cara. Muita coisa hoje em dia. Sim. Até FIFA tem um modo MOBA. Mas agora o novo meta é fazer MOBA. Battle Royale, né? Mas quais são os jogos estilo Mass Effect? Mas não é estilo Mass Effect, é tentar se propor a ser aquilo que o Mass Effect é. Na real, pouquíssimos tentaram se arriscar. Porque é de ousadia absurda. É, mas assim, sabe o que hoje tá mais na moda a gente fazer, que é a zoar a parada do... Ah, isso é o Dark Souls do... do é o Black Mirror dos Dark Souls dos... há 5, 6 anos, isso era com Mass Effect. É que o 2, ele é o mais queridinho da trilogia pra muita gente, né? Eu por exemplo, realmente prefiro o 2. Cara, o 2 é que tem os personagens mais legais, eu acho. Né? O 2, ele tem os personagens mais legais. Eu gostei da jogabilidade do 2, mas o 1, eu ainda acho que é não só a melhor história, mas eu gosto mais da ambientação. Que você é o primeiro humano a chegar no conselho e virar o Spectre, e você ir como um agente que é acima da lei em qualquer lugar. É um clima maneiro. E tem o cara sendo, tipo, lavagem cerebral do monstrão, que eu esqueci o nome, foda-se. Mas o 2 é mais tipo, caralho, fudeu, preciso juntar um esquadrão suicida! E o que faz os dois maneiros são todos os personagens serem fodas, e não a história, entendeu? É, o 2 é um blockbusterzão de ação. É isso que você tá falando. Não, mas acho que a crítica do é tipo Alien 1 e Alien 2. É. Nossa. A crítica do Senhor da Eternidade é mais no sentido da jogabilidade, né? Caralho, é tipo Alien 1 e Alien 2. Da narrativa, né? Nossa, é isso mesmo. Highlander, né? Não, aí cara, é Highlander cara. 2 não existe. Aí é muito, cara. Você Highlander vai pro 3. 2 é fantástico. Não é, não. Cala a boca, Satanás. Nunca. Você está louco. Não, mas assim, ô Castro, tem... Tu consegue pensar algum critério mais objetivo, assim, pra falar, cara, por que o gunfeel do 2 pra você em relação ao 1? Ah, cara, é difícil explicar, de certa forma. É tipo... É subjetivo, né? É, por um lado é subjetivo, e por outro lado, tipo, é pobre, saca? Tipo, compara com Gears of War, por exemplo. Certo. É, Gears of War é fantástico nisso. É tipo deveria ser o benchmark, quer dizer, Mas é o benchmark. É bem uma ué. É, na real, aquela arma de raio Fact é pura cópia de Gears, né? Sim, tem muita coisa cópia de Gears. Gears é o third person shooter máximo. É, cara, pra te explicar o motivo ruim pelo qual eu seguro meus Xbox, cara. Meu Xbox tem todos os Gears of War, eu ganhei todos. Se eu fosse ter um Xbox, eu jogaria todos os Gears of War, porque é um jogo foda pra caralho, muito maneiro, ainda mais co-op. É. Eu vou fazer uma comparação pra você entender melhor por que eu odeio o gameplay desse jogo. Você já jogou Skyrim? Joguei muito pouco. Tá, Skyrim é legal e tal, mas sabe uma coisa horrível do Skyrim? O combate de melee, o combate de espada. Por que é horrível aquela merda? Porque, tipo, não parece que é o que tá acontecendo, tá ligado? Não parece um combate de espada de verdade. É estranho, o movimento do boneco é estranho, a física é ruim, é tudo ruim. Uhum. É, tipo, dá vontade até de evitar, de você criar um boneco com mago, sei lá, pra você não ter que cair na porrada melee. É mais ou menos isso que eu sinto jogando o Mass Effect. Tipo, é horrível, não parece. E de onde saiu o sucesso todo do Skyrim, então? É porque a galera. Por causa do cenário, por causa da riqueza de elementos. Do 4, né? Gráfico bonito. Fazer mod dessa porra. É, bem mal tinha os fãs já de antigo. Síndrome de Estocolmo já, tipo. Ah, tem vários fatores. Tipo, a impressão que eu tô tendo com Monster Hunter um pouco? O jogo overall não é ruim. É só essa parte do jogo que eu não gosto. Mas sabe o que é engraçado, vocês estão me fazendo pensar? Eu acho que a gente tá chegando num momento em que a gente olha as coisas. É, caralho, Monster Hunter, todo mundo fala, que fora, que fora, caralho, muito fora, sinistro. Aí lá, é um jogo legal, né, mas... Você tá falando basicamente que a gente tá ficando cada vez mais cínico e velho. Exato, é onde eu queria chegar. Eu ia falar do Lápis, ia falar de você, ia falar de mim... Na minha defesa, eu já sou cínico há muito tempo. Mas olha só, cara, eu fiz uma breve reclamação com vocês antes da gente declarar que tava gravando, né, e na verdade a gente já tava gravando, então vai saber se não vai pro ar a parte falando. Na verdade, a gente sempre esteve... Vai depender só da minha boa vontade de ficar procurando a minha reclamação, então... Não lembra quando eu ficava botando o áudio do Castro jogando do LOL. Pô, bons tempos aqueles. Isso é crime, by the way. Crime não, mas é, com certeza. Mas é uma infração civil. É uma infração civil. O cara quando tá estudando é outra coisa, né? Cara, eu queria lembrar qual episódio, queria que o Lupe tivesse aqui pra lembrar o episódio que tem o Castro cantando Backstreet Boys, alguma coisa assim. Daqui a pouco eu pergunto pro Lupe. Mas olha só, cara, o lance do Mass Effect, não, porra. O lance do Monster Hunter é o seguinte, cara. Eu peguei o World pra jogar. É, ele tem um problema que, assim, eu não aceito argumentos. É que ele tem uma HUD de MOBA. O display dele é de MOBA. Todas as letras são de bula. Então eu fui tentar jogar na televisão. É, o Ninja Inimigo já conhece aqui em casa. Tem 4,5 metros da televisão pro sofá. E é impossível ler qualquer coisa na tela jogando Monster Hunter. É impossível ler, não tem como ler. Você tem que jogar no monitor. Ele é feito pra você jogar como se fosse tipo, um MOBA. Assim, eu posso estar errado aqui, mas ele, esse jogo ele tem uma HUD presente, assim, porque tipo, ele é feito pra você jogar no controle, né? É pra você jogar no controle. Não, mas a HUD dele tem várias paradas. Tem, tipo, boneco falando contigo toda hora, o teu gato falando... Mega Man, look! É, achei aqui um breguete no chão e tu vai matar o dragão com essa porra e pá. Que bem. E muitas horas tem alguém falando com você, te dando instrução, te ensinando a usar a porra do item. É, falando que tem uma porra do item no chão que teus vagalumes acharam e tu tem que pegar e foda-se. A parte do display, eu nem quero discutir com ninguém porque, cara, tá errado essa porra. É muito pequena a letra. Mas foda-se. E aí o ponto que... Aí não é questão de estar errado, eu não me apaixonei. Que é o seguinte, eu achei o jogo meio lento em alguns momentos. E esse já é o Monster Hunter mais dinâmico da história da série, assim. É, de certo modo, aumentou a velocidade desse pros outros. É bem mais rápido. Não, ele é bem mais rápido que os outros. Mas isso você ainda achou lento. Veja bem, Lápis, veja bem. É, um jogo, inclusive, que todo mundo gosta e eu não gosto... É o Demon's Souls. Não é que eu não goste. Eu acho que é exatamente o mesmo sentimento que você teve com Monster Hunter. Eu acho o jogo meio lento, jogabilidade meio chata. Eu fico meio, sei lá, às vezes entediado com o movimento que eu tô andando. Por mais que eu tenha medo de morrer ou de pegar tudo, o jogo não me diverte jogando. Eu não tô tipo, caralho, que maneiro esse golpe defendendo assim. Eu cheguei até o primeiro boss, alguma coisa assim, era um monte de aranha. É, mas em que ano você jogou o Demon's Souls? Porque o Demon's Souls, ele já era um jogo meio ruim na época dele, assim. Já foi na época dele que eu joguei. Ele já era razoavelmente meio mal polido na época. Então, mas ninguém fala mal desse jogo pra mim. Ninguém. Nunca falou mal desse jogo. Cara, a parada do Demon's Souls é o seguinte, cara. Hoje em dia, a galera enxerga o Demon's Souls como sendo o Pichu do Dark Souls, cara. E é muito fácil, né, cara? Vai falar que o Pichu é escroto. Não, cara, o Pichu é irado. Ele vira o Pichu. Caralho, que analogia perfeita. Cara, é essa parada, cara. Não, Demon's Souls já era irado antes do Dark Souls lançar. Eu não tô falando que seja ruim, cara. Eu não tô falando que seja ruim. Eu tô falando assim, ele tem vários pequenos defeitozinhos que todo mundo hoje em dia se finge de cego porque ele virou Dark Souls depois. Mas fez sucesso pra caralho. Ah, cara, eu acho que Demon's Souls é melhor que Dark Souls 1. Fez. É, muita gente acha melhor que Dark Souls 1, inclusive. Ele fez sucesso pra caralho e tal, mas assim, não quer dizer que ele não tenha defeitos, cara. Tu vai jogar Dark Souls 1. Mas é exatamente a coisa que você sente com o Monster Hunter, entendeu? Eu acho que o sentimento é tipo o mesmo. Não, mas eu acho que o problema do Demon's Souls pra mim são problemas técnicos da época, assim, do desenvolvimento e tal. O Monster Hunter é problema meu, eu que não me apaixonei pela parada. Eu acho lento, eu acho que eu às vezes tenho que andar muito pra ir atrás de um bicho, e aí uma parada que biologicamente faz todo o sentido do mundo, que é o seguinte, você tá quase matando o bicho. Aí uma hora o bicho pensa, porra, se eu ficar aqui eu vou morrer. Aí o bicho foge. Caralho, brother. Darwinisticamente falando, é perfeita essa abordagem. O bicho começa a fugir de você. Mas no jogo, às vezes, é um saco, cara. Até tem mecanismo de você botar armadilha, fazer várias paradas pro bicho ou não fugir, ou você entrar logo de novo em combate com o bicho e tal. Mas tem... Isso faz o jogo, às vezes, ficar um pouco lento, assim. Apesar disso, apesar das reclamações, eu tô gostando tanto do jogo que eu já joguei 12 horas. Tudo bem que o jogo vai fazer um mês já, mas assim, em um mês eu ter jogado 12 horas de um jogo, agora que eu sou um fifeiro de merda, é bastante coisa. Tô aprendendo a gostar, mas eu acho que ele tem muita coisa pra você aprender a usar. E isso tá me incomodando um pouco, porque... Você não tem mais tempo nem saco. Eu não tenho mais tempo nem saco, e assim, só pra fazer uma última comparação. Se eu pegar Zelda pra jogar agora e for fazer, sei lá, qualquer coisa no Zelda, eu ainda sei toda a mecânica do Zelda, do bafão, de cabeça. Porque ele tem 4, 5 mecânicas que servem pra tudo no jogo. E o resto tudo é o organismo do jogo funcionando. É, outros jogos não são assim. O Horizon eu já acho que não é muito saudável nessa questão. Eu acho que ele tem mecânica demais e que às vezes demora pra você pegar de novo quando você fica um tempo sem jogar o jogo. Esse Monster Hunter, então, eu tô achando que tem mais ainda com as novas de item e tal. Mas pode ser frescura minha, assim. Eu vou jogar até o final. Eu só queria dizer que quando você falou do Demon's Souls... Você deu a sua opinião do Demon's Souls, como você vê o problema que era da época. Pra mim, eu enxergo o Demon's Souls da mesma forma que você tá falando do Monster Hunter. Igualzinho, sem tirar nem pôr. Obviamente que não são as mesmas características, mas a mesma sensação de uma coisa não deveria ser assim, ou do movimento do boneco, ou Idiotas que acontecem, da bola que não tem o menor sentido sair de uma rampa aleatória só pra te matar. Essa parte é muito boa. Só aceita, cara. É muito boa essa rampa aí. Então, o jogo é meio idiota, eu penso assim. Aí nossa, idiota é você, cara. Como é que você fala isso no jogo, exatamente. Como é que você fala assim? Como é que você usa? Engraçado, eu achei o Demon Souls muito bom. E aí eu fui jogar os outros e aí é tipo tudo igual. E aí eu comecei a tipo, literalmente encher o saco da jogabilidade. É, tudo igual, cara. Pra você, é pra jogar um deles só, o que você gostar mais acabou. Porque você não gosta muito de... Que aí é o Bloodborne, dois. Então. É, talvez o Bloodborne valha a pena porque é outra mecânica. É a mecânica de arma de fogo, né? Maneiro. É. Esse biscoito aí que você tá comendo é o quê? Cara, é uma balinha bem gostosa. Ah, entendi. É uma balinha de alga? Chama Delicate Frutas Ácidas. Delicate, sim. Delicate Frutas Ácidas. Custa R$1,99 na loja americana. É, o barulhinho de você abrindo o pacote é meio ASMR, assim. Eu tô achando esse Monster Hunter World muito bom. Eu tô querendo ficar realmente bom nesse jogo. Eu tô achando os jogos... É, com certeza, com japas que jogam no chat de voz e ficam falando em japonês pra você. Eu tô muito pilhado, assim, de experimentar as armas diferentes que tem no jogo. Esse jogo tem a melhor arma de todos os tempos, que é a gaita de fole, né, já tem em outros jogos. E que você bate nos inimigos e ao mesmo tempo faz uma música que dá buff na tua equipe, assim, é bom pra caralho essa porra. É, não, dá uma sensação boa quando tu toca uma música foda e tu vê os malucos do teu lado brilhando azul e aparecendo lá mais 5 de ataque, o cara é 4. Assim. Ou seja, você tá jogando com um boneco de Macross, né? É, basicamente isso. Te falar uma parada na real. Fala. Na real. Eu nunca vi direito nada sobre Monster Hunter. Ah, normal, cara. Eu não bem sei difícil, como assim. É que é Monster Hunter. Mas... É tipo Dark Souls, só com... Não, deixa eu explicar o que eu imagino que é Monster Hunter. E esse novo é o Dark Souls com dinossauro. Eu imagino que Monster Hunter é uma mistura... Olha que foda, se não é, a gente tem que criar um jogo desse. É uma mistura de Shadow of the Colossus com Pokémon. Cara, não tá errado não. Eu não sei, eu também nunca joguei. Não tá errado não, é meio isso. É, só que tem muito mais coisa pra fazer no meio do caminho, porque enfim, Shadow of the Colossus é só andar de cavalo e procurar um monstro. Mas você tem Monstro Brother? Tem um gato. Um gato. É, você tem tipo um mascote. E tem uns dragões que te levam pros lugares, de vez em quando. São uns dracoalados. Não, mas o que ele perguntou é se tem dragão, se tem Monstro Brother, é do tipo, capturei o monstro e ele virou meu brother. Tu consegue capturar um monstro pra levar pros caras fazerem pesquisa, mas eu não sei se vira companion ou não. Eu até acho que não. Seria muito overpower se isso acontecesse. Eu acho que é mais Dark Souls com um monstro mesmo. Dark Souls. É, e esse novo em particular, como tem muita parada de dinossauro, né? Porque ele é sobre uma investigação num lugar que eles chamam de um novo mundo e tal. E aí um novo mundo de aventuras! Monster Hunter Jotô. E aí, qual é a parada? Eles acabaram que fizeram bastante desse lance aí, né? Posso fazer um parêntese? Pode fazer um parêntese. Jura que você não vai esquecer o que você tá falando? É um parêntese de nada a ver. Pode falar, cara. Agora, meu filho, ele se amarra em Pokémon. É pra cortar do programa? É isso não, né? Não. Então, beleza. É, meu filho se amarra em Pokémon hoje em dia. E uma das coisas que ele mais... Ele sabe cantar a música do Pokémon da primeira temporada. E eu tô tentando fazer ele aprender essa aí. É um novo mundo de aventuras. Aí, a brincadeira que ele mais gosta de fazer hoje, ele pede pra eu abrir no meu celular uma imagem com todos os Pokémon. Aí ele aponta um Pokémon, ele pede pra eu explicar o que é o Pokémon, aí ele imita o Pokémon e fica fingindo que é o Pokémon durante o tempo. Caralho. Fecha parênteses. Ele faz o roleplay do Pokémon. Faz o roleplay. Entendi. É o filho RPGista nato. Achei fantástico. Acabou ela. Pode fechar o parênteses. Eu realmente esqueci o que eu tava falando, mas basicamente eu tava resumindo que... A gente já sabia que isso ia acontecer. É, eu gostei, eu tô gostando muito do jogo, cara. Cara, você tem que se decidir. Se você tá gostando do jogo, você tá jogando uma merda, cara. Cara, eu tô gostando muito do jogo, mas eu tenho ressalvas, cara, como tudo na vida. Tu acha que tudo é perfeito na vida? Ah, tá, porra, não, mas você falou... Quando você começou a falar como se tivesse uma merda. Tá ligado? Cara, mas o Senhor da Eternidade, eu até expliquei isso pra vocês, cara. Quando eu apresentei o meu mestrado, a primeira palavra que o primeiro avaliador, que depois até virou meu orientador no doutorado, falou foi o seguinte: Pivoto, eu gostaria de dizer que sobre o seu trabalho que eu fiquei um tanto decepcionado. Aí ele falou, e aí depois ele concluiu o seguinte: é, mas eu achei o seu trabalho excelente e parabéns. Então assim, cara, às vezes você bate... Ele é bipolar que nem você. É, pode ser, cara, meio acadêmico, só tem retardado. Às vezes você bate muito nas coisas pra no final tá falando bem, cara. A vida é assim também. Entendi. Você quer o melhor, entendeu? Teu pai nunca te bateu de cinta? Tu acha que ele não te ama? Que porra de argumento é esse? Hashtag desabafo. É pra educar, brother. Porra, tu acha... Pra mim fez mal falta essa porra de não ter tido pai, porque eu não tive um pai pra me dar porrada de cinta. Cria mó caráter essa parada, sacou? Cria. Hein, tu sente na bunda o que, que é o certo e errado, assim, porque, porra, tu não consegue nem sentar no outro dia, né, cara? Levou uma sentada ali na nádega. Compensação, a verme descia a porrada 24/7. Eu de verme. Na véia. Caralho, tá a berme. Nossa, você tá bem... Não, o ninja inimigo tem uma surdez muito incrível, assim, que ele... Ele constrói uma frase nova no cérebro dele e muitas vezes faz sentido. Minha mãe me descia o cassete 24/7, bicho. Não é que eu não merecia, não, porque eu merecia sim, mas... Se fosse teu filho, tu ia meter a porrada também? Logicamente. Então pronto, porra. Então... A hora que eu vi a primeira merda do moleque, vai ter que apanhar, filhão. Vem cá. Vem cá, sim. Papai te ama, mas tu vai apanhar, desgraça. Daigo com filho vai ser uma parada muito incrível, assim. Eu quero muito. É, que pena que não vai acontecer, não é? Por enquanto. Você não sabe, né? Por enquanto, filha da puta, eu não vou ter filho, não. Ah, Daigo, você não sabe, cara. Para com não isso. Boa, cara. Tá bom, então. Qual o próximo assunto aí que a gente tem? O Daigo teria um filho menino ou menina? Cara, tomara que seja um menino, cara. Porque se for menina, vai ficar muito parecida com ele e vai ser esquisito, cara. Vai. Vai ser parecida comigo como? Tem a Daigo. Mãe também. Já pensou... Pô, cara, mas assim, ô Daigo, ah, vamos ser sinceros, né, cara? Se tu for ter filho, é mais provável ser mitose aí, né? Meiose, né, cara? Do jeito que tu mesmo fala. Fala que, porra, o mundo te odeia, não sei o quê, vai ser meiose essa porra, né? Mas me odeia mesmo. Então, mas não, por isso que eu tô falando, vai ter mãe, tem todos os fatores. Se eu for ter filho, eu não vou ter um filho sozinho. Tu vai ter, cara, Daigo, tu com certeza vai ter. A tua história vai ser o seguinte: tu vai ter um caso aí de. Um caso muito breve com uma mulher aí que vai estar saindo de um outro relacionamento, vai estar muito abalada. É, a porra da história da minha vida, né? Que toda namorada minha volta pro ex. Ah, é? Pô, é, cara, tem que ver isso aí. Só dá mais requintes de crueldade a história. Então vai acontecer. Logicamente. Exatamente. E aí tu vai viver um caso de amor com a mulher e o cara é quase. Só que a mulher falou, cara, agora eu preciso resolver um capítulo não acabado da minha vida. Aí a mulher vai embora, e aí ela volta meses depois, tu já tava ela como perdida, o bode já tinha te falado que ela não voltaria mais. Ainda aí, tem que colocar o bode, né? Que é pra história ficar escrota de verdade. É. E aí ela volta com o bebê, te entrega o bebê, fala: esse é o nosso filho. E você pergunta pra ela: cara, por que você sumiu? Porque, não, cara, eu tô sóbrio. E aí eu não bebo. E aí você pergunta pra ela: por que você sumiu? E aí ela fala: eu fui vingar o homem que tirou minha juventude. E aí você descobre que ela matou o ex-marido dela, mas tu não sabe ao mesmo tempo se o filho realmente é teu, entendeu? E isso é mó drama, assim, tipo, Lobo Solitário, século XXI, uma parada cara, assim. Cara, eu processo essa filha da puta primeiro. E a família... mas ela vai morrer. O Luke entrou no roleplay! Calma, bro, ela vai morrer, cara. Ela foi levar o filho pra você e ela tava morrendo, assim, ela tava de morte. Eu aí processo depois... essa filha da puta, cara, você não tá entendendo. Cara, você que não tá entendendo, tu não tem como processar uma pessoa morta. O senhor Eternidade sabe falar aí pra você que não... É, morto não responde o processo, cara. Não dá pra processar morto. Ah, se não, ela vai morrer. Cara, calma, cara. E aí a família... E aí a família do ex dela vai começar... E a família do ex dela vai começar a te caçar. Porque sabe que você era chegado nela e teve um filho com ela. E eles agora querem acabar com toda a família dessa mulher. E a família dela acha que você a matou e tá atrás de você também, sacou? Então você, com o teu filho, que tu não sabe se é teu, tem que fugir de duas famílias muito boladas por todas as Minas Gerais. E que cara, pariu, cara? Que porra de... Por todas as Minas Gerais. Todas as Minas Gerais. Que porra de série da Shonda Rhimes? Cara, Shonda Rhimes tá te fazendo mal. Cara, meu olha Deus, só. Isso é Lobo Solitário, século XXI, cara. Daigo Solitário e seu filhote. E não seu é Daigo rebanho. Solitário, tipo, Daigo tô aí na quinta-feira, então, né? Bota, é, cara. Isso aí. Daigo todo Lobo dia. Daigo, vamos pensar Daigo num seu assunto rebanho. Mais interessante pra se falar. Tipo, vamos. Assim... Cara, olha só. Eu tenho uma dúvida. Fala aí. Eu tenho uma dúvida. Por que que Marvel's Capcom Infinite flopou? Má vontade. Quantos motivos? Má vontade de quem? De todo mundo envolvido. Inclusive os consumidores. Acho um bom motivo. Você teve má vontade, Taylor? Muita. Por que que você teve má vontade? Cara, olha só onde a gente tá. Eu não vou nem falar de gráfico, porque gráfico é coisa de corno. Mas tipo, olha só onde a gente tá em jogabilidade de jogo de luta hoje em dia. O próprio Street Fighter V é muito melhor de jogar do que o Marvel's Capcom Infinity. E, notoriamente, eu não gosto de Street Fighter V. É. Mas você diz o que? Que é o estilo de jogabilidade? É balanceamento? Não, nem é balanceamento. O troço é bom de assistir, mas não é bom de jogar. É, entendo. É. Aí você tá falando do Marvel's Capcom. É. Porque o Marvel's Capcom... Você acha bom de assistir? Vi, é, porque eu tô assistindo... Ah, é legal de assistir. Tem certos personagens que são legais de assistir. Quando eu tô vendo no YouTube alguma coisa, pra mim parece Marvel's Capcom. Parece Marvel's Capcom. É, não mas é. Assim que você põe a mão nele, não rola, cara. Você teria que jogar, pra ser mais exato, mas... Cara, o meu problema com esse jogo são dois... O primeiro não é culpa dele, porque é culpa do Marvel vs. Capcom 3. E o segundo é assim? O fato de que é o jogo... É, porque Marvel vs. Capcom 3 é uma bosta, então eu não fiquei interessado em jogar a continuação. E o... Você não gostou nem do Ultimate? Nem cheguei a jogar. Não, mentira, eu cheguei a jogar, mas joguei pouco. O Baunilha tu jogou pra cacete, assim, cara. Eu joguei bastante contigo. Sim, assim. Joguei bastante até eu concluir que era uma merda. E, bom, o... É estranho. Esse novo, o grande problema dele é que ele é muito feio, cara. Ele é o jogo mais feio que eu vi na minha vida. Não, nem ia querer falar de gráfico, eu não gosto de falar de gráfico, mas ele é realmente feio. Cara, o problema é que, tipo, o gráfico, ele não é, como é que eu vou dizer, de baixa tecnologia. Ele só é horrível. Tipo, parece que eles realmente se esmeraram pra fazer merda. Ah, tem um pouquinho de arte, hein? Não, e tem um pouquinho de grana envolvida também. Cara, esse a Capcom fez in-house, então não tinha lá muita grana para desenvolvimento. Caralho, sabe o que isso me lembra? Eu tô imaginando Marvel vs. Capcom Infinite como se fosse as fanarts de capa de revista de videogame aleatória, tipo gamers. Uhum. Que tipo, tá, eu sei que isso aqui é a Lara Croft, mas tá muito estranha. Marvel vs. Capcom Infinite é isso, então. É um pouquinho pior, né? Porque teve alguns personagens que eles corrigiram, mas mesmo a correção não saiu grande coisa. Tipo, notoriamente eles só corrigiram mesmo a Chun-Li. E como teve outsourcing pra muita coisa, teve animadores diferentes envolvidos no projeto. Então o lado Marvel é todo animado por uma galera e o lado Capcom é por outra. Caralho, então fica diferentão. Sim, é, diferentão sim. Era pra ser, né, cara? O que acontece? Pô, o jogo de luta deu uma reaparecida, né, de uns anos pra cá. De Street Fighter 4 pra cá, sobretudo, né? E a gente, na época que o Marvel 3 saiu, cara, a gente tava desesperado. O Comandante Cobra salvou a galera aí. Assim, ele não comprou por sua eternidade. Pois é, que ele salvou a comunidade de panelinhos. Mas ele... Eu lembro que ele comprou 4 cópias lá. Ele comprou pra mim, pro Ninja Inimigo, pra ele próprio e... Pro, sei lá, pro Deus. E a gente jogou Marvel vs. Capcom 13 com os retardados. Jogamos na plataforma errada, né? Porque, enfim, naquela época jogo de luta mesmo se jogava no Xbox. Mas a gente jogou bastante, assim, e tal. Pá. E aí quando saiu o quarto, né, o Infinite, eu lembro que de cara já não teve um... Pra gente não foi a mesma reação, porque aí a gente já não tava mais tão órfão de jogo de luta. Pois é, é isso que eu tô achando estranho, entendeu? Porque eu lembro que foi uma euforia muito grande no Marvel vs. Capcom 3. No Infinite, eu olhava... Zero já não foi essa euforia toda, né? Esse lance que o Daigo tá falando de equipes de animadores diferentes para os dois lados do time, isso não é um problema, o problema é a direção, né? Por exemplo, o Comandante Cobra, ele trabalhou naquele Avengers Alliance, né? Tinha personagens lá que... Acho que a X-23 era desenho dele, por exemplo. Você falou que o Hellstrom e a X-23 eram dele. É, acho que sim. Mas assim, ao mesmo tempo... Tinha você um cara olhando também que tinha desenhado. É, aquele cara cinza que é amigo do... É, não sei como é que é o nome. Homem-Aranha, né? Esqueci o nome dele. Cinza? O Daigo vai saber. É, depois eu lembro. É um boneco que parece um gárgula. E, ao mesmo tempo, isso não é um problema, porque isso acontece em qualquer jogo. Você tem animadores diferentes, isso vai acontecer em qualquer jogo. É, mas pela direção de arte do troço que esse... A direção de arte que não teve direção. E a parte de gráficos, né, é foda ficar falando disso em pleno 2018, né, como se isso fosse, ó, oh, meu Deus. Não, cara, exatamente tudo, por isso que eu não gosto. Tudo é apresentação, e o jogo, ele, quando você visualmente olha e... O Dante é vesgo, a Chun-Li parece que tem alguma deficiência crânioencefálica. Isso passa uma má impressão sobre o jogo, isso não é possível. E não é um jogo da empresinha da esquina. É um jogo que a Capcom tá fazendo com a licença que ela tem dos personagens da Marvel, que agora é da Disney e que é o maior conglomerado de entretenimento do mundo. Aí beleza, e aí você fica sabendo que eles vão dar mais atenção pro universo cinematográfico. O que é bem razoável, porque a Marvel hoje em dia é cinema, gibi... Foda-se, Gibi. Foda-se, totalmente. Foda-se, Gibi. Há muito tempo já, né? É, foda-se, Gibi há muitos anos, né? Acho que desde que a Hasbro comprou, a ideia já passou a ser assim que puder ser foda-se, Gibi, foda-se, Gibi. É que agora que dá pra fazer o foda-se, Gibi. Antes não dava, né? Sim. É, então, você tá totalmente num universo completamente foda-se, Gibi, e você vai me apresentar um elenco lá com 30 bonecos, e como eu quero dar atenção pro cinematográfico e eu tô com picuinha com a Fox, eu não vou colocar os X-Men, que ainda são, pro público que não lê gibi e pro público que não é criança, pra nossa geração, a grande referência de Marvel que a gente tem é Homem-Aranha e X-Men. É Homem-Aranha e X-Men, não é Vingadores. Era Homem-Aranha e X-Men quando era moleque. Era isso. Pra gente é Homem-Aranha e X-Men. Pros garotos de 10 anos hoje em dia, beleza. É o bêbado bigodudo, que nos filmes não bebe porque, enfim, É, não pode passar isso pras crianças, é o escoteiro. Não, ele bebe até pouco. É, é o bêbado, é o escoteiro e o Deus do Trovão, um louro australiano. Mas pra gente é X-Men e Homem-Aranha. Meu filho gosta muito. É, tem um Hulk, a criança adora Hulk. Mas pra gente é X-Men e Homem-Aranha. E olhei pra lá e não tinha X-Men. E o Homem-Aranha é sempre uma merda nesses jogos, é impressionante. No Marvel's Capcom 1 ele era bom. É, aí ao mesmo tempo. Ele era o do Marvel, né? Que é fodão pra caralho. É, ele era o principal na época, né? No olho era o principal. E aí você olha pra essa porra e tem lá a Gamora. Ah, maneiro. Não, nem maneiro. A Gamora não é maneira. Sabe? Ah, eu vi aí no filme da do Breguete aí do Guardiões da Galáxia. Ah, olha, legal, aquela mulher que é de várias cores em outros filmes. Mas tipo, ela nem tem a ver com o do filme, sabe? Botaram o visual de. Ela é dos quadrinhos. Filme. E é o visual ruim, né? É, e uma galera na época zoou, falando: caralho, a mulher Hulk tá de armadura e usa arma e. Caralho. Então, assim, o elenco foi mal escolhido. É, em vários aspectos. Gente que devia estar no jogo normalmente é DLC, no caso Pantera Negra. Reaproveitaram muito assets do Marvel 3 e ao mesmo tempo, em vez de usar. De outros jogos também. Em vez de usar os gráficos que estavam prontos do 3, que tinha aquele filtro de quadrinhos que era maneiro, não tem mais aquele visual de quadrinhos. É. E quando você analisa o sistema de combate é até razoavelmente sólido. Ele é até, de início, bem mais sólido que o do Marvel 3, porque no Infinite não tem nenhuma Fênix e não tem um X-Factor da vida. Eu fiz a cobertura do Battle for the Stones da América Latina, que foi o torneio oficial da Capcom e tal, em novembro. E aí, enfim, eu fiquei 2 horas e meia lá narrando com o Matt Hayes e tal, e você assistiu o jogo em alto nível, passa a impressão, você olha e fala, cara, isso aqui é Marvel. É isso aqui. Marvel. Tá Marvel. Marvel Baby. Só que falta alguma coisa ali, entendeu? E não é questão de ser cínico, é a questão de charme. Falta um charme pro jogo. Falta você olhar pro jogo e se apaixonar em todos os detalhes do jogo. É, o jogo ele tem uma mecânica de combate sólida, que precisou de update, como qualquer jogo de luta hoje precisa. Ele. Sim, pode, né? Já que pode. É, mas assim, ele falhou em chamar a atenção da comunidade de jogos de luta, cara. Não foi com a galera que joga Marvel, e Marvel já sofre de um problema há muito tempo. É um jogo de ocidental. O japonês não joga essa porra. O japonês tá lá jogando Guilty Gear, cara. E Street Fighter e o caralho é quatro. É, eles é Kuzogue. É, eles estão lá jogando Kuzogue e não estão jogando Marvel. E aí, se você falhou em capturar esse interesse da galera de jogos de luta ocidental. E pior, né? Você falhou em expandir esse público. Porque, de novo, você tem a licença da fodendo Marvel. É, e aí, pra jogar a água gelada no chope, o gelo absoluto, meses depois, a Bandai falou: ah, então, galera, eu contratei a galera do Guilty aqui, a Ark, e a gente pegou uma licença. A gente tem a licença de fazer jogos de Dragon Ball, e a gente tá fazendo um Marvel de Dragon Ball, beleza? Então, assim, o mesmo charme que a franquia Marvel tem e que a franquia Street Fighter tem. Dragon só que Ball naquela série tem. Que vocês amam e toma. É, só que aí japonês vai se amarrar porque parece que o Tigia, fã de Dragon Ball vai se amarrar porque é Dragon Ball, a galera dos Xenoverse vai querer jogar porque ainda é Dragon Ball, e a galera de jogos de luta vai querer jogar porque, porra, quem nunca quis mandar um Kamehameha na moral, né? Jogando ao estilo e quem quer jogar Marvel, mesmo. Vai jogar porque é Marvel. Cara, e quem vai jogar assim, ele... Quando você analisa friamente, tem muito de não Marvel no Dragon Ball. Mas você olhando a superfície, ele tem, assim, 3 contra 3, assistência, especial triplo, especial unitário, fazer tag... É, combo, luta, combo. Combo aéreo, a mecânica de combo, combo, combo, joga pro ar, combo, combo, combo. Ele tem tudo ali. Ele, olhando de longe, ele falou, ih, caralho, realmente é o Marvel e o Dragon Ball. Né? E quando anunciaram agora na Evo os jogos que vão estar presentes e falaram que não ia ter Marvel pela primeira vez na história... E vai ter Dragon Ball? Teve uns vídeos que umas galeras fizeram, né? Teve um cara que fez um vídeo que era ele interpretando todos os outros jogos. Uh-huh. E o Marvel falando, cara, que vai dar pra vocês os combos aéreos? As magias que ocupam a tela inteira, uma franquia que todo mundo conhece. A velocidade da batalha. É, batalhas rápidas. Quem vai dar tudo isso pra vocês, não sei o quê. Aí entra um cara com a camisa do Goku falando, e aí, galera, chegou a comida? Chegou a comida chinesa que a gente pediu? Aí ele vê o Marvel e falou, é isso, né? Eu acho que o Marvel Infinite ele foi meio que a crônica da falha anunciada, assim. É, desde que ele foi anunciado, tava todo mundo falando assim, cara, tem problema nisso. E não deu tempo de terminar, de mudar. A Capcom não teve bom senso de olhar pra dentro e falar, cara, realmente tá faltando alguma coisa aqui. E flopou. E é isso. Mas tá flopando mesmo? Porque assim. Tá, cara. Não vai ter na Evo, cara. O jogo, assim, que é sinônimo de Evo. Era mais fácil você pensar numa Evo sem Street Fighter do que uma Evo sem Marvel. E não vai ter. Eu acho que isso é o maior... O último chute no saco que esse jogo tomou é isso. Eu falo, ó, cara, não vai ter mais na Evo não, beleza? Foda-se essa merda. O Marvel 3 teve ano passado, ano retrasado, já tinha morrido o Marvel 3. Já tinha anunciado o Infinite. Teve Marvel 3. Esse Marvel Infinite durou uma Evo. E a Capcom não vai mais fazer o Battle for the Stones. Acabou. O troféu do Battle for the Stones foi o maior troféu de competição que eu já vi na minha vida. Era simplesmente a manopla do Thanos com as joias brilhando e o caralho é quatro. Era maravilhoso aquela porra. Eu vi aquela porra de perto, assim. É, não ao vivo, mas eu vi fotos em altíssima resolução e era incrível aquela porra. Acabou, brother. Não vai ter. Vai ter os últimos DLCzinhos aí que já estavam feitos. Vão lançar e já era. Como é que a Capcom consegue continuar existindo depois de tanto flop na vida dela? Mas olha só, outra eternidade. Dos últimos quatro jogos que a Capcom lançou... Sei que Monster Hunter também é da Capcom, né? Então, os últimos quatro jogos que a Capcom lançou foram, de trás pra frente, Monster Hunter, Marvel Infinite, Street Fighter V, na verdade, Resident Evil 7 e Street Fighter V. Mas o Street Fighter V vendeu o que tinha que vender. Vendeu o que tinha que vender. Eu lembro de, na época, nego falando que o jogo... E ganha muito dinheiro com DLC. Não, ganha dinheiro com DLC. Não flopou, não. Ganha dinheiro com DLC. Mas o Resident Evil vendeu bastante. Né? O Resident Evil vendeu pra caramba e o Monster Hunter, todo login que eu faço, ele fala, ah, toma aqui agora a recompensa de 5 milhões de vendas, 6 nice. Milhões de vendas, 7 milhões de vendas, 8 milhões de vendas. Essa porra tá hype, se for. Jogo de japonês, né, cara? É foda. E... quando é que lança pra PC essa bosta pra eu comprar? Ah, vai demorar. Acho que demorar. Nem sai pra PC, né? Sai pra PC sim. Sai pra PC sim, mas vai demorar. Vai ser o quê? Tipo, R$200 essa bosta. Ah, bolsa. Agora os preços são esses, né, cara? Os preços são esses. Merda, isso, cara. É. Mas é engraçado isso, Lopes, porque o Dragon Ball, ele realmente me trouxe uma euforia muito de Marvel. É óbvio que não foi aquela coisa do desespero que a gente tinha pra conseguir o jogo, e porque era uma época que a gente tava muito órfão de Marvel. Hoje a gente não é mais órfão, mas dava vontade de jogar um bom. Aí não veio um jogo bom, eu pensei, ah, ok. Pode crer. E o Dragon Ball, ele tem uma franquia poderosíssima, a mais competente empresa desenvolvedora de jogos de luta de alto nível desenvolvendo, e outra grande produtora de jogos de luta de alto nível por trás sendo produtora do jogo. Todo mundo gosta dessa merda, e acho que é isso, acho que ele veio pra ser esse cara dos combates espalhafatosos e magia voando pra todo canto. E raiozão e destruitela... E aí, alguma coisa mais? Eu gostaria que você fizesse uma pergunta ao Daigo. Qualquer pergunta. Qualquer pergunta. Ah, eu não quero perguntar pro Daigo não, brother. Quero... pô, posso fazer uma pergunta pro Daigo? Pergunta. Daigo, na história dos videojogos, qual que você acha que é a melhor calcinha do videogame? Calcinha? Calcinha. Tipo assim, aquele de boneco que aparece calcinha, tá ligado? Tipo a Sakura. Tinha que perguntar pro Lupe essa porra, né? Ele é capaz. Sou um cara normal, brother. Achei um líder mal parece calcinha também. Caralho, não, que parece que o Tangão, né? Difícil. Praticamente qualquer personagem que eu te guia. Aparece o Tangão, sei lá. Acho que pela velho, idade atrelada, pra mim tinha que ser a Blaze, sei lá. Blaze? Quem é Blaze? Como quem é Blaze, seu filho da... Streets of Rage, cara. Acho que eu lembro dos personagens dessas boas. É Blaze the Cat, do Sonic 2006. Uhum. Não, é coisa de furry, isso é coisa de nojento, pode parar com essa bosta. Você é pai, isso é vergonhoso. Isso é bem verdade. A Blaze é uma calcinha tradicional, de fato. Não, mas dá uns exemplos, por favor, senhor Eternidade. Alguns momentos de calcinha pra você. Calçola on the rocks, assim. Calcinha boa. O que você perguntou, até porra? Qual é o melhor momento de calcinha? Você deve ter. Não. Eu perguntei exatamente porque eu não sei. Mas vamos lá. Eu gosto. Uma calcinha que eu gosto muito é do travesti do Nier. Gosto muito. O travesti do Nier? É, eu esqueci o nome do personagem, cara. Não é 2B, não? Ah, não, não. A 2B é do novo, né? Essa é do novo. Não, o travestido ali, né? Aquela das faconas? É. Ah. Porra, não tem calcinha, cara. Não tô acreditando. Cara, tem calcinha sim. Não, se pá, deve ter sim. Não, tem calcinha pra caralho. Confia em mim. Quantidade de calcinhas. Que assunto merda, bro. Cara, deixa eu pensar aqui. A culpa é toda sua, você sabe, né? Você que ia fazer a pergunta, você passou pra mim. Aí você achou que viu alguma coisa boa. Caralho, o pior é que tem muita calcinha mesmo nesse jogo, cara. Tá vendo? Caralho, todos os Nias têm muita calcinha, aparentemente. Nier é um jogo sobre calcinha. Mas por que é sobre calcinha? Qual a história de Nier? É um jogo sobre calcinha, cara. Eu, do segundo eu não sei. Do Automata eu não sei, era Não, na verdade ele é o terceiro, né? Tem dois Nier. Ah, tem outro, né? Qual tem dois Nier. Não, mas o outro é tipo versão japonesa e versão americana. Versão brasileira. Sim, mas eles são diferentes entre si. Bastante diferentes. É? Eu sou joguinho? Não. Tô triste. Eu nem me lembro da história direito, Nier, cara, pra ser sincero, mas eu lembro que era legal. Assim, é um jogo que eu tô ouvindo as pessoas falarem também. Eu escuto muita GG falar. E ela gostou bastante. Eu não faço ideia de lufas. Cara, o que eu olhando que foto, pra mim, parece um jogo tipo Bayonetta, sei lá. O que eu lembro que era irado. Ele é hack and slash mesmo. Cara, o Nier, o primeiro Nier, logo que eu comecei, eu comprei, tipo, numa promoção no, sei lá, qual loja, Play Age ou whatever. Uhum. E foi, tipo assim, menos de R$20. Aí eu comprei, tipo, esperando nada. E aí eu comecei a jogar o jogo e, tipo, nossa, o jogo era uma merda. Porque ele era, tipo, um hack and slash de, tipo, God of War da vida, sei lá. Que já é um estilo de jogo que eu não gosto muito. E ele era retardadamente simplificado. Era, tipo, sei lá, um botão de ataque, tá ligado? Eu falei, nossa, que jogo merda. Só que ele me surpreendeu. Porque, tipo, além da história ser interessante, ele varia muito o gameplay ao longo do jogo. Tipo, tem uma hora que rola uns puzzles. Aí tem uma hora que você joga, que o jogo vira que fica 2D do nada. Aí tem um boss que se enfrenta que é totalmente diferente. Aí tem uma hora que você, tipo, que o jogo vira tipo um text game. E aí você tem que, tipo, selecionar as opções corretas. Enfim, ele varia. Ele é bem experimental com estilos de jogo mesmo. O automata. Não, o automata ele tem é hora bem que vira tipo um bullet hell. O automata é tipo mais um hack and slash. Enfim, mas uma parada que eu lembro que era maneira no primeiro, no Nier, era que, tipo, você jogava o jogo e você zerava e aí tinha tipo New Game mais. E é tipo, eu não lembro direito da história, mas eu lembro que, tipo, basicamente você tinha os robôs do mal lá e você tinha que matar os robôs do mal. E aí você acaba matando robô e foda-se, você achava que eles eram maus e foda-se. E aí, tipo, quando você joga de novo, toda vez que você mata um boss, tipo, rola tipo um flashback do que aconteceu, sei lá, 5 minutos atrás. E aí aparece, tipo, os robôs conversando entre si. Você vê que, tipo, os robôs são mó brothers e os humanos que são filhos da puta. E que você tá sendo escroto de matar os robôs. E aí você fica mó bolado. Você cria uma empatia. Que vida louca. Você está sendo babacoso. Sim, é muito louco. Mas eu ainda assim não entendi nada do jogo. Ele é de bater. Ele é de andar e bater. Ah, é de andar e bater, cara. Você essa espada aí não é só de zoeirito, taca. Segundo o Daigo, o automata é só porrada mesmo. Não, ele tem porrada e tiro. Tem uns lances de bullet hell. Você veste a navinha super poderosa e sai dando um alé com ela. Sério mesmo? Sim. Topzera. É bacaninha, tô falando. Eu tô triste com esse screenshot que você mandou. Ah, é. Outra coisa não que é eu queria saber. Do travesti. Tem um outro jogo que eu escuto o nego falar e eu não faço ideia do que é esse Nioh. Nioh? Não, Nioh já é outra coisa. Eu não tenho a mais puta ideia do que é isso. Nioh é um Dark Souls de samurai que você não vai gostar, que você vai falar que o jogo é lento e você morre muito. Tem um monte de arma maneira, mas você não vai saber usar. É. Eu não reclamo de muito, não. Até porque quando eu fiz o streaming de Demon Soul, eu morri muito pouco. Mas o problema é que o jogo é chato. O jogo é chato? Bota fé. Kaine Daigo é o nome do travesti de calcinha do... Sim, sim, sim. Aquela dos facão. Sim. Eu acho que ela tem... Você joga que ela com espadão, né? É mais calcinha ainda do que do automata. Ela, tipo, ela é humana, né? Ela literalmente veste uma camisola, ou ele, sei lá, veste uma camisola que, tipo, não cobre a calcinha. Não, e ela é humana também. Diferente da 2B que é um robô. Ah. E ainda, tipo, não é uma calcinha normal ainda. É tipo uma calcinha erótica, tá ligado? Calcinha que sex shop. Não, mas olha só, Nioh e Nier são do que acabaram ficando um pouco fora do radar de algumas pessoas, porque, enfim, saiu muito jogo no jogo relevante, né, no ano. Eles foram muito relevantes. Esses dois? É, eles figuraram na lista de um monte de gente, assim, mas gente que não jogou, porque, porra, quem é que tem tempo, né, pra tudo. Eu acho que 2017 os top jogos foram, sei lá, Persona, do PS4, Persona, Horizon, Nier e Nioh. Aqui, nessa. Não, tem mais coisa aí. Essa sim com direito a volume. E ele ainda vai atrás da parada. Castro. Me impressiona o fato que o modelo desse jogo ser bem feito nesse nível. Na partir do ponto de ser mesmo um vecão nervoso que tem os volumes pra mostrar uma coisa ciborgue. É, velho. Eu tô olhando aqui a lista do Metacritic dos melhores jogos. Não, de 2017. Para de olhar essa porra de Metacritic, cara. Porra. É, a gente Eu tô percebendo que eu não conheço a maioria dos jogos aqui. É, tu não joga mais videogame, tu podia parar de gravar o podcast. Eu tô com o videogame ligado aqui. Eu também não jogo, eu só jogo jogo indie escroto e agora o Witcher 3. Mas eu tô jogando videogame enquanto eu falo com vocês. Aham, não devia. Na hora da gravação é pra. É, na hora da gravação. Ah, não, a gente já tocou foda-se nisso há muito tempo. Não. Sim. Tá, então você que tá ouvindo o Baixo Frente Soco aí, o programa é uma bosta, porque porra do Ninja Inimigo e o Daigo ficam jogando videogame enquanto foi. Não, parei de jogar já. Não, cara, tu. Eu vou começar agora, porque eu tô ficando pra trás. É, também, claro. Eu vou começar agora. Pior que o nego tinha me chamado pro mixzinho de Battle Right, eu tinha falado não. Tu negou, né, cara? Pra, o rito pra da batalha. E acho que melei ainda o mixzinho. A Eternidade é o cara que leva essa porra a sério aqui, cara. O único. É. Não, Battle Right é só você mesmo. Tem o Picoto também, vai. Obrigado, você falando do Battle Right? A Battle Right é o único que leva a sério. Battle Rat é só você, cara. Mas um dos devs do jogo chegou pra mim e falou pro PA que o jogo vai dar bom. Porra. Eu tô confiando. Pode crer. É, um dos devs do jogo chegou e falou, tu já fica meio porra. Bota fé. Vocês viram que vai lançar uma verdade. Oi. Tira uma dúvida minha rapidinho. Fala, gostoso. Qual foi o melhor filme que você viu em 2017? Não. Jogo, brother. Não. A gente combinou que era jogo. O melhor, essa porra de o melhor filme. Jogo. Ele vai falar que é John Wick, cara. John Wick foi de 2017? Não, você vai falar que foi o 2. Ah, o 2? Não foi o melhor filme de 2017. A Bruxa de 2017? Claro não. Que não. E não é bom esse filme. A gente já conversou. Deadpool é de 2017? Cala a boca que foi. Sim, Deadpool 2017. Provavelmente. Não, Deadpool, Deadpool então. 2016. Ah, Deadpool 2 anos já. Todos os filmes bons de 2017 saíram em 2016. Mas cara, é eu jogo. Acho que não. Eu acho que pode ter sido John Wick 2, então, se não tem nada de melhor. O melhor jogo de 2017 foi Cuphead, com certeza. Cuphead? Ah, foi o único jogo que eu joguei em 2017. Ah, tá aí. É justo. É uma opinião. Porque eu não joguei Cuphead direito até hoje. E eu achei que você não ia gostar, não. Por quê? Porra, Dago, tu não sabe nada das pessoas que te cercam, cara. Mas vem cá. O nego cria. É estereótipos, né? Suposições, né? Não é estereótipo. Ah, achei que você ia gostar. Ah, acho que você vai odiar esse jogo. Ah, não sei o que. Brother, deixa eu ver por mim mesmo, caralho. Eu sou muito eclético. De jeito a gente sabe. A verdade é que eu sou. Não vai gostar de Nioh. Caralho, o Dago não consegue falar enquanto não tem ninguém falando, só fala junto com os outros. Ah, mas que merda, hein? Caraca, lá, mano. Sabe o que é isso? Ele tá jogando e ele não presta atenção. É, tá jogando. Não, estou jogando. O que você me falar, cara? Que eu deixo porra no Dago? Você tá meio chateado hoje. É, você tá chato hoje. Eu falei, você não tem amor no coração hoje, não. Você ficou puto com a calcinha, depois você ficou puto com o Dago, entendeu? Cara, eu tô ficou puto que nego tava jogando. Eu tô muito puto. Cara, você não tem amor no coração hoje, não. Ficou puto com o Monster Hunter, falou que o Monster Hunter é uma merda. Bando de mestre Splinterzinho, mano. Jogando durante a porra da gravação. Isso é nojento, meu. Eu achava que a gente já tinha passado dessa fase, mesmo. É, né? Eu achava que, tipo, depois dos 30 anos, a galera tava mais responsável. Cara. É muito engraçado porque lá, ele nunca fica puto na vida. Puto, assim, com uma parada com os amigos dele. Mas ele guarda um rancorzinho. E aí ele vai ficando cada vez mais... Dá pra ver que ele vai ficando... O dia eu vou pegar... O dia eu vou pegar duas Desert Eagles e vou abrir fogo. Agora, assim. Eu boto fé. Aí você percebe que o Lápis é meio puto quando a quantidade de alfinetada tá alta. Sim, começa a ficar muito hard, é porque ele tá puto. Esses dias um moleque que trabalha comigo falou, cara, eu queria ter a tua habilidade, assim, de fazer essa cara de poker pra várias paradas, como é que tu faz? Cara de poker. Cara, eu guardo rancor. Cara, só não ligar. Eu guardo rancor. Eu guardo muito rancor, assim. Pô, tu nunca tá puto com nada. Eu falei, cara, eu, na verdade, já pra eu pensar que talvez eu esteja sempre puto com alguma coisa. Só que meu puto é meio tranquilo. É, e assim, eu sou tipo meio Vegeta, sacou? Eu tô sempre puto, e aí eu vivo assim, eu vivo sempre puto. E aí, ai, como é que você controla isso? Eu falei, cara, como é que uma pessoa que sei lá, não enxerga, não ouve, não... É, tem algum tipo de deficiência, vive com essa deficiência. Minha deficiência é psicológica, eu tô sempre puto. Tá, e essa parada aí, como é que você faz? É o Hulk, amigo. Guarda rancor, brother. Esse é o meu segredo, eu tô sempre puto com alguma coisa. E daí parece que eu nunca tô puto com nada, porque é o meu estado normal já. CNTP é essa porra, eu tô puto com alguém. Eu tô puto com o que hoje? Eu tô puto com Monster Hunter, lembrei do Master Splinter jogando durante a gravação, jogando LOL, clicando na porra do mouse. Caralho, clicando com o mouse. Bugando quando tá falando. É, bugando quando tá falando, porque não consegue. Não, era não consegue usar e falar uma frase ao mesmo tempo. Mas Splinter, como é que era que dava o golpe lá ele? É, como é que dava o golpe lá? Mas golpe Cara, impressionante, né, cara? É porque tem gente que não consegue, cara, fazer duas coisas ao mesmo tempo, assim. Eu tô reclamando do bicho inimigo, na pura zoeira da zoeira, mas eu tô jogando FIFA desde que a gente começou a gravar, sabe? Aí, tá vendo? Eu parei de jogar, você continuou. É, mas o otário foi você, no caso. Mas o lance é que tem gente que consegue falar e fazer outra coisa ao mesmo tempo, e tem gente que não consegue, cara. E o Mestre Splinter, ele não conseguia. Eu acho que ele, se ele parar pra só falar, ele já não consegue falar direito, cara. Pra falar com ele. Sabe que tem alguém ouvindo, ele vai ficar... Assim, e assim, como na época que a gente tava no Ninja Inimigo, eu não me preocupava com essa porra. Ah, cara, foda-se, a pica não é minha. Eu essa porra. Deixa ele falar do jeito que ele quer, assim. Mas é, caralho, cara, saudade do Mestre Splinter. Pro 300 ele tem que voltar aí. A gente tem que. Não lembra, não? Que a gente tomou um E pra ele participar de um episódio especial lá e ele pegou celular no túnel. É, mas ele ainda tava morando no Brasil, né, cara? Agora ele é europeu, assim, qualidade de vida e pá. E eu não sei, assim, vai ver ele. A gente consegue arrumar aí um horário que seja meio do fuso horário pra cada um, né? E eu não guardo mais tanto rancor hoje em dia, não, cara. Porque um dos dois aí do Sul da Eternidade, o Daigo, tá digitando pra caralho e eu tô tranquilão, assim, com isso. É, porque eu já tô cagando. Mais fácil, a essa altura do campeonato, quando eu descobri que o nego tava jogando, eu tô cagando. Tá cagando, né, brother? Mas assim, o jogo da galera não tá sendo barulho. Caralho, você tá mal-humorado hoje mesmo, né? Não, cara, é porque é a zoeira silenciosa, assim, entendeu? Caralho. Assim, vai bater bonitinho. Você não pode ficar assim, ó. Durante 5 segundos só, pode cara. Pode crer, pode crer. 5 segundos. Não, mas olha só, falando sério agora e. Quer dizer, falando sério, eu tô realmente puto com um monte de coisa. Pra gente fechar, acho que o ciclo aqui de discussões, né, que foi bem produtivo hoje, assim. Eu, ainda nessa parada do Monster Hunter, eu comprei porque eu vi uma galera jogando e o jogo rodava bonito, assim. O jogo é graficamente bem bonito, assim, não tem nem o que discutir e tal. Mas depois eu descobri que várias dessas galeras que eu vi jogando e que eu achei o jogo bonito pra caralho, estavam jogando no PS4 Pro ou no Shonex, entendeu? E quando eu comprei pra jogar no meu PS4zinho, ele dava umas travadas, assim, escrotas, assim, dava muita queda de quadro, assim, no meio do jogo, às vezes na cidade, que é o hub. E aí eu tava pensando nisso e pensei, cara, se eu tiver um PS4 Pro, o jogo roda bonitão, assim. Quando sair pra PC, se eu comprasse pra PC, que eu tô com um PC fodão e tal, o jogo vai rodar bonitão, o cara da 4. Esse que é o Shonex. E aí a parada é o seguinte, cara, porra, quando o Shonex foi anunciado numa Evo, eu acho, e o PS4 também, Pro, acho que aquele brother da Microsoft, o Phil Foda-se, Phil Spencer, eu acho. Eu acho que era esse cara aí. Ele. Famosíssimo Phil Foda-se. Ele falou uma parada que era o seguinte: falou, ah, não, a gente tá se encaminhando aos poucos pra videogames não terem mais esse patamar de gerações que até hoje tiveram. Porque na época perguntaram, não, o que é o Projeto Scorpio? É um novo console? É uma nova geração? Então quer dizer que a geração atual durou só 4 anos, 5 anos e pá. E o cara falou, não, cara, isso aqui é o mesmo produto, tudo vai ser compatível e tal. É um console mais poderoso, é um tier mais poderoso de hardware. Para jogadores que estão em busca de uma performance ainda mais incrível, do jogar seu Call of Duty em 4K, mas tudo vai ser compatível e pá e tal. E a Nintendo já tinha feito algo parecido com 3DS, só que aí realmente tinha jogos que eram exclusivos pro XL, pro New 3DS, né, na verdade. Mas aí a Microsoft e a Sony, quando fizeram algo parecido, estão nessa, né? De, ah, não, tudo é compatível e tal. Mas a que custo você força essa compatibilidade entre o teu hardware fraco e o teu hardware ultra poderoso e gera anomalias como essa, de jogo que não roda muito bem em um ou no outro, né? E tu joga pro desenvolvedor uma responsabilidade de, ó, tu tem que fazer o jogo tal que ele rode nessa carroçona e essa carrocinha e na SUV, sacou? E tem que ser bom pra todo mundo, assim. Isso é só um dos motivos pelo qual vai morrer essa porra de videogame. É, assim, acho que já morreu, né, cara? No fim das contas, agora que a arquitetura... Ainda não, tá morrendo. Cara, mas agora que a arquitetura é x86, eu acho que tá muito mais próximo do que a gente pensa. Já vem antecipando, né, de ah, vai morrer. Sim, morrer, só pra deixar claro, né, antes que eu comece a falar que a Sua Eternidade falou merda e tal, o morrer que a Sua Eternidade fala é se transformar, né, como quase tudo na vida, né? Ah, sim. Tá se transformando e... Por exemplo, o handheld é uma parada que dificilmente vai morrer. O pior que pode acontecer é virar celular, né? É. A merge com celular, não, que nem endgame. É porque, na verdade, a Nintendo fez outra jogada. Não é mais handheld só. É tipo, living room e handheld ao mesmo tempo. Ah, sim. Não, mas a parada é o seguinte, cara. É que o lance da Nintendo, do Switch... Cara, o que o Switch faz que o Vita já não fazia, sacou? Fala pra mim aí. Não entendi. Não, a parada de, ah, a Nintendo tá fazendo isso com um portátil. Tá falando do Switch ou do 3DS? Tô falando do Switch. É, então, e assim, o Vita já faz tudo que o Switch faz, na real, assim, não tem nada de realmente... Eu posso jogar o Vita na televisão? Pode, tem o Vita TV, né? Ah, tem que comprar um periférico ali pra jogar ele na televisão. Ah, uhum. Se é assim, o PSP eu podia jogar ele na televisão. O PSP tinha um cabinho VGA que eu ligava lá. Com o Vita você consegue jogar Play 4. É, inclusive fora de casa, porque brasileiro tem conexão lixo, mas você consegue jogar Play 4. Teoricamente consegue. É, teoricamente, na prática, eu consigo jogar Play 4 dentro de casa, no Vita. E aí ele tem Netflix, ele tem aplicativo pra você ver e-mail. O Vita é muito mais voltado pra ser um centro, pra ser uma coisa próxima do teu telefone, só que ele não liga, só que assim, aí ele fala, mas não é um telefone de verdade, porque não tem sinal 4G, só que, cara, foda-se, quem liga de verdade hoje em dia, sacou? Quem usa o telefone de verdade hoje em dia? Tem Skype naquela porra, tipo, faz VoIP, seu arrombado, foda-se o plano da Vivo que te dá 100 minutos de graça, isso é coisa de brasileiro, arrombado, atrasado. Sim. Pessoas mais velhas usam telefone arrombado, telefone. A pessoa mais velha não usa um Vita também ao mesmo tempo, então sim. Tudo bem, assim. O Switch, ele é um videogame. É, tipo, o Switch, ele é, pra hoje em dia, o que o GameCube foi na época. Ele é um videogame. O que você roda? Videogame. É, mas o Vita, eu acho que ele foi tão, tipo, um tiro na água e a Sony falou, foda-se, não vou mais fazer handheld. Cara, o Vita é aquele teu parente que saiu da prisão, sacou? É? Pô, legal, meu parente saiu da prisão, mas que vergonha, tá? Parada. O Vita é essa parada, assim. Tio saiu da prisão, caralho, que ele ficou preso? Nem foi nada grave, ele não pagou pensão pros 5 filhos dele. Legal, eu sou da prisão. Mas tipo, caralho, que vergonha, né, cara? Porra, podia ter ficado lá e ninguém vai lembrar dele, assim. Essa é a parada do Vita, assim. A Sony desistiu. Legal. Mas a Nintendo desistiu do Wii U também e foi atrás de outra coisa. É que eu acho que agora... Mas a Sony não foi atrás de outra coisa. Ela falou, foda-se. Não foi ainda. Não foi ainda, mas assim... Tudo que sai de novo nessa indústria, sobretudo quando é da Nintendo, repercute. E aí o nego fala, caralho, e aí, beleza. O que posso fazer agora pra ter o meu controle de Wii na minha plataforma? Tá, beleza. Então agora eu vou lançar o PlayStation 5, que vai ter uma NVIDIA U1050 aqui dentro de uma telinha de 10 polegadas e vai ser essa parada, sim. Assim como, na verdade, a Sony já fez um PlayStation que vinha com a tela acoplada, né? Aquele PS One, o pequenininho, o Baby, chamado PS Baby. Tinha a telinha com uma tela de cristal, né? De LCD, né? Então, aquilo era o primeiro Switch da história, aquela porra, né? E aí... O que não vai repercutir agora da Nintendo ter feito um Switch? O Switch desempenhou, né? O Switch com todas as faltas de console, ninguém conseguia comprar. Caralho, que merda, eles não fazem o console. Vendeu já mais do que o Wii U vendeu na vida inteira, em meses. Então, sim, não vai ser um novo Wii? Talvez não, acho que nada mais talvez seja um novo Wii. Mas, cara, vendeu aí, tá? Vendeu bastante e tal. E já justificou o investimento num console novo. Então eu não sei o que os caras não vão pensar agora aí. Então eles estão com essas frentes aí do 4K e do caralho 4, tá? E pode ser que daqui a uns anos a gente veja que, o PS4 Pro e o Sean X foram duas imbecilidades, porque ou ninguém tem TV 4K suficiente, né? De fato, ninguém tem. Ou não tem uma base instalada de 4K assim. Eu comprei uma TV 4K só porque eu quis comprar uma televisão maior, porque eu precisava aqui pra sala e porque, enfim, 4K é ou não era. Pode. Também, e porque era o mesmo preço de não ser 4K, eu falei, tá, se eu posso comprar uma 4K pra ver Narcos em 4K no Netflix, eu vou comprar, sacou? Vi? Não vi, não usei pra porra nenhuma. Então até agora, pra mim, o 4K é o novo 3D. É aquele recurso que tá lá na televisão e que eu não vou usar. Mas ok. Sim. Mas será que não vai dar... não vai ricochetear a parada de você ter feito joguinhos 4K? Porque agora, pro cara que comprou o 4K, ele nunca tá jogando jogos que realmente exploram ao máximo o 4K, porque senão tu tá fazendo jogo só pro 4K e não tá fazendo jogo pro cara que tem o PlayStationzinho e o Sonyzinho. Mas vem cá. E o cara que tem o Sonyzinho e o PlayStationzinho tá jogando um jogo que tá meio capado, né? Porque, na verdade, aquele jogo é feito pra pensar o poderio absoluto de fogo total do 4K e tal. Eu não tô entendendo esse negócio do 4K, porque, assim, como um cara que não joga PC quase, nego joga jogo no PC em 4K? Nego não. Compra monitor 4K pra caralho, eu vou jogar jogo no PC 4K? Eu espero que não. Não, nego quer jogar as coisas com os gráficos tudo no máximo. E gráfico tudo no máximo não precisa ser 4K. Pode ser 720p. Mas é porque aí o cara... Mas é porque tudo aí o cara máximo é diferente. Diferente, não é qualidade de imagem. O cara tá no monitor, cara. Na verdade, o 4K que a gente fala, né, é só um nome bonito pra, na verdade, você eu ter... Eu acho que não é 4K, é a definição de jogar... O cara quer o 120 FPS dessa porra. O cara quer o 120 FPS, quer ver o detalhe da sombra do shader boladão, quer ver o boneco reluzir na luz do anoitecer foda, entendeu? É, porque assim, o PlayStation 3 e o 360, eles eram 720p, 30 FPS. Essa era a realidade. Aí agora a gente tá começando a ter uma realidade das paradas tentarem ser 60 FPS, e os jogos serem 1080 e tudo mais, e treleléu, assim. E um próximo salto pra isso seria... Ah, 120 FPS? Não, não existe essa porra. Tá, então o próximo salto é o 4K. A pauta, que sempre envolve alguma coisa gráfica, porque é a coisa mais fácil de mostrar poder de processamento na maioria dos jogos, né? Nem todo jogo é um sou da vida, onde eu mostro, olha aqui como nesse videogame eu consigo colocar o triplo de soldados idiotas que ficam te cercando, mas não te batem em relação a outro videogame. Nem todo jogo é assim. Mas aí me preocupa é isso, né? O quanto agora eu já não começo a ter que produzir jogos pensando que eu tenho que agradar gregos e troianos, porque tem a galera do Choninho, tem a galera do PlayStationzinho e tem a galera do PS4 Pro e do Sony X 4K. E se isso realmente é uma preocupação legítima, o quanto ela já não seria de todo modo, porque tem... A maioria dos jogos são feitos pra PC também, né? Console e PC, então o PC não é mais aquele universo dos jogos diferentes, né? Não é mais a plataforma que você compra pra jogar Baldur's Gate e Myst. O PC é um videogame como qualquer outro, que te exige saber que componentes... Que dá pra fazer planilha do Excel, e que te exige você de tempos em tempos prestar atenção se o jogo tá otimizado pra rodar na tua placa de vídeo e com a tua configuração. Esse de tempos em tempos, às vezes, é, sei lá, 4 anos. Não é nada de absurdo também, ninguém vai morrer. Mas certamente é uma parada nova, né? E acaba que você talvez perca um pouco daquela vantagem de você pensar em consoles, porque o console, ele é uma máquina de plug and play. Ah, caralho, comprei uma PlayStation, eu botei um disquinho aqui dentro, é um plug download and play, né? Porque tem que fazer o download do patch do dia 1, né? Tá aqui, é o pariu. Mas isso é muito bom, isso é muito bom. Agora a gente tá discutindo sobre PC versus videogame no programa mais dinâmico da história do Baixo Frente Socorro. Uou! Eu nem acho PC versus videogame, não. Eu acho que virou videogame versus videogame, né? Ele é o próprio videogame versus PC. É, né? O cara, o videogame é o lobo do próprio videogame, né, cara? Caralho, vamos terminar. Desmistificou tudo. Não, bora terminar. Não precisa terminar também, a gente não começou. Foda-se. Bora terminar. Que ótimo. A gente só vai embora. Tipo, tchau. Tchau, falou. Eu queria propor aqui um novo quadro do Baixo Frente Soco, uma homenagem aí ao grande produto do YouTube atual, que é o Choque de Cultura. E eu queria propor que o Baixo Frente Soco crie o Dual Choque de Cultura. Caralho. Seu programa cultural, né? Sempre trazendo. Bom nome, cultura. Mas a gente vai ser processado da mesma forma. Claro que. Paródia, brother. Não. E é essa parada aí. Faltam poucos programas para o fim. Tem que ver. O fim se aproxima. O fim? Cara, você não tem nada. Tá ligado no fim, não? Não tô ligado, vai morrer. O fim do Eu Gosto de Jogos, cara. Isso. Ah, tá. Vai começar o Dual Shock de Cultura aí. Cara, esse é um nome incrível. Esse é um nome incrível. Eu acho que outros nomes incríveis são Baixo Frente Soco Zio, Baixo Frente Soco Turbo. Você não queria Turbo? Cara, Turbo é muito incrível, né, cara? Turbo é muito anos 90. Cara, Turbo, eu fiquei imaginando, eu peguei a capa do Street Fighter 2 Turbo pra ver como é que é escrito Turbo, e é escrito com uma fonte tão maneira, cara. Parece uma maneira, assim, cara. Que eu fiquei e falei, cara, essa palavra turbo escrita em cima do logo incrível do BFS. Porra, mas se for pra botar isso, ia ter que ser super Baixo Frente Soco 2 Turbo. Não, mas aí. Mas não, mas primeiro teve o Street Fighter 2 Turbo. Depois teve o Super Street Fighter 2 Turbo. Hyper Fighting. Não. Vai evoluindo pra ser tipo o Guacamelee, né? Porque o Guacamelee, ele tem um nome inacreditável na ação final do jogo, né? Aliás, esse jogo é muito bom, ó. Todo mundo vai jogar. Guacamelee é... Eu acho bem nota 4. Super Turbo Championship Edition. Eu acho bem nota 4. Tu acha bem nota 4? Ah, tá sacanagem. Acho bem eu gosto 4. Muito, cara. Assim, eu entendo sua crítica. Você pode gostar, eu acho. Ele não tem nada demais. Ele não tem nada demais. Mas ele é... Envie seus e-mails. A cidade dele competente. Fala aí. Envie seus e-mails. Ele é bem executado pra caralho. Siga as redes sociais. Vejam os canais no YouTube, no Twitch. Ah, queria dar um... Patreon. Queria dar um salve aí, eu gravei mais um quack lá com o Arara, Rune e o Mads Storm sobre Dandara. Se eu não tinha falado sobre isso da última vez, estou falando agora. E eu estive recentemente lá numa live com o senhor Gabriel Totoro, que foi um ano do canal dele. E tava lá fiquei lá na live lá, falando merda e jogando jogos. E acho que era isso que eu tinha que falar. É isso aí. É só. Pronto, termina com esse é só, vai ficar bom. É só e foda-se. É só e foda-se. É só isso só. E vai tomar no seu rego. Porra! Os e-mails. Temos e-mail do Lone Player, esta pessoa, essa criatura feita de ódio, essa criatura feita de agonia, que nos diz: olá, Douglas e Pedro, tudo certo? É o Lone Player escrevendo aqui. Olá, Lone Player. Olá, parabéns pelo primeiro episódio bom de 2018. Eu ainda tô esperando. Eu gostei bastante do tema abordado, principalmente da participação do tal Ximenes. O cara, tipo, fica sem negócio que já começa a chamar você, o Ximenes de tal Ximenes. Mas sobre o que é esse episódio? Cara, só falar uma parada, eu acho que o inimigo tá fugindo de mim, brother. Esse Yansha sou eu, cara, Yansha Tuba. Ele tá peidando? Não, ele está peidando. Yansha Tuba. Sou ele eu aqui, pô. Ele está falatulando. Mas enfim, acho que foi sobre... Acho que foi sobre gênero de jogo. Pode ser, ah. Pode ser. De qualquer forma, eu acredito que a premissa desse novo gênero Souls-like é meio bosta. O jogo é justo. Você morreu por sua culpa. Você fica melhor, não o jogo fica mais fácil. Tudo bullshit. A experiência de perseverar em um jogo assim é como a síndrome de Estocolmo. Acho que falamos disso. Eu acho que ele tá errado, mas tudo bem. Não. Dito isso, vamos todos para a casa do caralho e feliz 2018. Eu moro lá, fera. Não, estamos lá. É, o psicopata do Beição, esse cara já mandou e-mail, mandou? Já. Olá, Dagos, líder da eternidade. Quem vos escreve novamente é o psicopata do Beição. Olá, psicopata do Beição. Gostaria de saber o que acha da saturação dos canais de gamers geek nerd de hoje em dia. Uma bosta. Cara, pra eu ter uma opinião pra isso, eu teria que consumir isso, não? Não, mas é do preconceito, cara. Ah, tá. Eu acho uma bosta, então. Não, exatamente como eu, que não consumo, então só consigo ver como se fosse fezes. Eu acho que rolou uma gourmetização aí, tem alguns canais muito bons. Fala dois. Tem alguns canais que... Fala dois. Você falou sete fala dois. Não, Não, eu não tô afim. Eu não tô afim. Tá. Tem uns canais que são bem bons, assim, e tem fala uma dois. Porrada de canal que é mais do mesmo e é mitidinho a gourmet. Eu só quero dois bons. Eu quero do Completionist, gosto do... Não, brasileiro. Brasileiro, BR, pô. Completionist é pau no cu. Enfim, foda-se. Tá bom, peidou. Peidou que nem o Chicão peidou pro Yansha Tuba. Vira e mexe, surge um fulaninho gamer falando isso e aquilo, transmitindo suas partidas ao vivo com títulos de vídeo usando só o clique. É, fera, isso era previsível que isso ia acontecer, né? Isso é o geral. Fora que não entendem caralho nenhum da indústria dos jogos em si. Nem a gente, e a gente fica falando merda de inteiro. Pode ser. Nós cagamos regra demais. É, perdi a conta de quantos canais surgiram só no último ano. Provavelmente centenas de milhares. É muita quantidade para a qualidade cada vez pior. Cara, é assim, como é que é o nome daquele princípio? O pivoto deve saber que 90% de tudo é uma merda. É... Pareto. Não. Pareto é 80-20. É o que é. Literalmente, 90% de tudo é uma merda. É aquela síndrome de não sei o que que você... Não, mas não é síndrome, você... é princípio de alguma coisa. Você não sabe, sei. Pivoto. Você não é sei, bro, desculpa, cara. Eu vou esperança. Eu vou procurar. Me ajude, Pivoto, Bivan, que é quando o Dark estiver dando pra assumir, eu vou procurar. Mas enfim, tem um princípio de que 90% de tudo é uma merda. Isso vale pra tudo, inclusive pra vídeos de canais gamers geek nerd. Não, tem e a respeito do meu último e-mail, o qual eu não lembro, no qual cito meu prazer em saber do final dos jogos antes de jogá-los. Doente. Isso é um tipo muito errado de voyeur. Eu faço isso para baixar a minha expectativa. Desde quando abaixar a expectativa é algo bom? Vi de problemas que tive com crises terríveis de ansiedade. Ah, tá. Você é ansioso demais, você tem que saber o final antes. Então você fica... Caralho, brother, final. Não! Você pode resolver isso indo no psicólogo. Sabendo o que me aguarda, ajuda na... Caralho? Sabendo o que me aguarda, ajuda na quebra desta. Tá, da ansiedade, tá? Entendi. E não fico mais na esperança de sequências que nunca foram ou serão lançadas. Cara, se por um lado é justo, por outro lado é errado. No mais, é isso. O podcast é complicadíssimo. O podcast continua foda. Obrigado. Valeu. Valeu você. Valeu você. Valeu. Agora vem o Delegado Lobo Negro. Que Delegado Lobo Negro? Lobo Negro. É a Lady Sturgeon. Sturgeon? Galera. Ah, que legal. Sturgeon. Lady Sturgeon. Também conhecida como Sturgeon. 90% de tudo é uma merda. Literalmente. Com essas palavras. Não, com essas palavras, assim. Só que em inglês. Aqui, vou contar pra você. Sturgeon Wall is an adage commonly cited as 90% of everything is crap. Porra, aí sim. É um adágio. Eu gosto muito. Adágio. Adágio é a melhor coisa, né, cara? Caro Dagis, seu determinado. Você pode me chamar pelo nick de CS Delegado Lobo Negro. E sim, este é o primeiro e-mail que é BFS. Falando sobre o episódio 192. Ah, finalmente mandou. Deixou de ser um animal. Eu gosto de jogos da dificuldade. Acredito que tenha sido o Ximenes que tenha falado, mas que alívio que foi finalmente ouvir de outra pessoa. Que sim, Dark Souls é uma transição de um Metroidvania para uma jogabilidade 3D e que sim, Dark Souls é um jogo difícil, mas também justo. Ou seja, já cagou no que disse o Lone anterior. Player em cima. Mas assim, eu super concordo que ele é um jogo difícil, mas justo, entre aspas. Eu gostei das aspas. Mas eu não sei se eu concordo que ele é uma transição do Metroidvania pra 3D. Não, de certo modo ele é. Você tem que lugares que você só pode abrir com certa habilidade. Pra começar, eu acho que Metroidvania é um gênero que o nego usa. Tá bom, se bem que Dark Souls-like também é um gênero que o nego usa demais, mas você pode argumentar que todo jogo é Metroidvania. Tipo, você volta pra pegar um item, então é Metroidvania. É gratis, é Metroidvania. Você volta pra pegar os itens. Ah, você pode pegar de uma vez só. É, se você fizer uma ordem certa, eu acho que sim. Enfim, é. Socar o botão. Eu acho cagado isso, cara. Eu também acho. Metroidvania é um dos gêneros, entre aspas, que mais me irrita. Socar o botão parece Dark Souls pra qualquer jogo. Metroidvania realmente é um gênero, será? Ah, hoje em dia ele é mais uma prática do que um gênero. Ele é falado sobre como se fosse um gênero. O que é um gênero? Hoje em dia você pode inventar gênero. Tipo, eu sou binário, foda-se. É, verdade. Não binário. O que é um jogo? Qual é o limite do palhaço? Qual é o limite do humor? Qual é o limite do humor? Eu respondo, o humor não tem limite. Claro que não. Não estou dizendo que Cuphead é ruim, só que é uma comparação com qualquer coisa. A série Souls tem muito foco em exploração, descoberta de novos itens e backtrack. A dificuldade entra bem no meio dessa exploração, que coloca muito em dúvida o jogador de arriscar e prosseguir com cautela. O clássico escudo levantado full time na primeira ida. Você está falando muito inglês neste meio, menino. Muito. Sim, Dark Souls é um jogo bem desafiador e não pense em duas vezes em te matar com uma armadilha mortal e tem bosses ainda mais desafiadores. Mas acrescentando o que foi dito no programa, ele só descasualizou neologia, o rumo em que jogos estavam indo na geração PS3 e Xbox, com a relação à dificuldade, com coisas como ser abatido por armadilhas mortais, perder 20% da vida, inimigos monstruosos que precisam de dezenas de hits para matar o jogador, e até mesmo um level design simples e bem linear, que tirava coragem de procurar coisas secretas. Cara, eu acho que esse é o maior mérito do Demon's Souls / Dark Souls, que foi trazer de volta o Punstration pro mainstream, pro AAA, né? Uhum. Que tava tudo meio mongoloide, você morria e voltava pra 5 segundos atrás. Era coisa que só tinha, sei lá, nos Ninja Gaiden da vida. É, era algo raro e o Demon's Souls trouxe pro mainstream, isso é bom. Uhum. Em resumo, pra não me alongar mais, Dark Souls é um jogo que me lembra bastante a exploração de Castlevania com um clima sujo do Diablo, incluindo mais o primeiro. É, sujo como? Tipo, tudo escuro, preto e... tipo, não tem colorir? É low fantasy que chamam? É, acho que é isso mesmo. Fantasy meio dark. A ambientação dá uma sensação forte com preso em uma espécie de purgatório From Hell dos Guerreiros. Sobre Momodora 4, foi um ótimo exemplo de indie que tem uma pegada da série, outro que posso recomendar brasileiro, na qual a demo me surpreendeu bastante bem no feeling Castlevania, flertando a série Souls, pelo amor de Deus, filho, use vírgulas. Foi o jogo Crown Stone of Mirra. Conhece esse ou não? Nunca ouvi falar. Não, já ouvi falar. Acabei de googlar aqui. Nem ouvi falar. Bom, é isso. Achei bonito, ele olhando assim de longe, parece flashback. Você jogou Flashback? Sim, gosto. Parece Flashback, o tipo gráfico parece com aquele, sei lá, não sei explicar. Meio rotoscopia, assim? Meio rotoscopia. É uma mistura de Flashback com Castlevania. Nossa, gostei. Enfim, o gráfico tá bem bonito. Muito bonito. Vou atrás depois, então. Bom, é isso. Continue com um bom trabalho, o podcast e principalmente a leitura de e-mails. E às vezes, embora sei que é difícil de acreditar, e jamais acreditaremos. Encerro com um obrigado e até. Eu acredito, agora, eu acredito em tudo, seu maluco. É, inventaram um nome pra esse cara. Caralho, inventa o nome aí pra ele, Diego. Eu sempre que faço isso. Agora eu tenho que lembrar quem foi que mandou esse. Ah, sei lá, você vai ser o fudido. Pô, Dag. Força, violento. Tá, você é o hematoma epidural. Boa, gostei. Hematoma epidural. Ai, caralho. Bom, hematoma epidural nos manda. Bom dia, como estão? É noite. Quer dizer, é dia, sem razão. Espero que bem, espero que estejam ótimos. Eu vou bem, e você, Dex? Você vai bem? Eu tô na medida do possível, cara. Ótimo. Medida do possível é a melhor medida. A questão é a seguinte, uma coisa preocupou no último cast. O que aconteceu com o Daigo? Ele tá bem, tá vivo. Eu estava jogando. Qual o motivo dele estar naquela tristinho? Ah, então, cara, a gente descobriu hoje, eu e o Pivoto, a gente não sabia, mas descobriu que a galera, quando tá gravando podcast, tá jogando, tá ligado? Tá jogando, tendo punheta, jogando, dando calcinha não, da na verdade, esse lá. Sobre o Nintendo Labo, eu queria mais saber sobre o que era, então eu estava ouvindo. Entendi, o Daigo tem isso também. Ele é meio voyeur, tem uns podcasts que você passou pra ouvir, tá ligado? Ah, tipo, se eu não tenho como oferecer muito da minha opinião, eu ouço pra poder criar uma opinião. Entendi, falar nada é melhor do que falar merda, é isso? Logicamente. Que é tipo, vai completamente contra os princípios do podcast, mas tudo bem. O Ninlabo, o que acham dessa abreviação? Uma bosta, é claro. Provavelmente os japoneses vão usar. É a realização do sonho dele de vestir sua Metal Suit. Não precisa ter vergonha, Douglas. Grite ao mundo. Eu preciso disso. Não o preciso Ninlago disso. É aquele negócio de papelão? É. Discordo quando o Lapis chama o Daigo de elitista. Ele é. Ele apenas não é um cara do povo. Eu não sou mesmo um cara do povo. É, realmente, ele apenas não é um cara do povo, é um cara elitista. Eu não sou elitista, caralho. Sou elitista, caralho. Abraços, hematoma epidural. Grande hematoma epidural. Ele não vai conseguir nem decorar isso pra escrever no próximo. Ele vai googlar, porra. Por fim, o último, que é do Morcego Roxo. Bom dia, senhores. Morcego Roxo, que é com C e não com S. Ele não sabe escrever o próprio nome. Novamente. Sim, quero agradecer, que também é agradecer. Com C e não com S. No foco dos temas que importam. Ninguém mais faria um cast sobre um anúncio de Mega... sobre com S e não com C. Você está trocando certas coisas. Sobre o anúncio de Mega Man 11. Gostaria também de pedir uma recomendação depois de jogar o divertido South Park, que tá escrito errado também. A fenda que abunda força. Vi como adicionar ataques em área e empurrões podem mudar muito um jogo que eu achava que ia ser grind impuro e matar todos com apenas um boneco que nem Fire Emblem. Nunca é, cara. O Stick of Truth não era assim. Para de ler o e-mail desse cara, mano. Você escreveu errado, pô. É, cara ruim. Não, mas vamos com calma. Você odeia? Não, e se for o caso de ler e-mail com erro, já teve muito pior. Já. Teve uma época negra, cara. Nossa senhora. O Dash mesmo nunca era um que errava direto. Sim. Gostaria de saber que os senhores têm indicações de outros táticos aleatórios que tem algumas dessas putarias que mudam o gameplay. Putaria que muda o gameplay. O que quer dizer com putaria que muda o gameplay? Eu não joguei isso. É um Tactics que não teria mecânica de tática aí nisso. Como assim? É igual o South Park mesmo, tem golpe em área. Tem um negócio que você dá pra. Todo Tactics tem golpe em área, porra. Não, mas golpe em área é tipo os peidos que você dá, saca? Ele afeta uma área que só se o cara chegar nessa área tomar. Tipo, é a área estacionária, digamos assim. Tá, mas todo bom Tactics tem alguma coisa parecida com isso. Ah, muito raro hoje em dia, cara. Teria que voltar um pouco mais pra trás pra ver isso. Será uma tipo um Tactics aleatório recente? Eu lembro de Hoshigami que tinha porrada pra deixar o cara em posição pra entrar em combo. Ah, sei lá, foda-se. Sei lá, jogue Shogo, só porque é muito antigo. Jogue. Caralho, como é que é o nome daquele do que você viaja, que é meio Carmen Sandiego? Carmen Sandiego? Que é meio. É um de PC que tem uma vibe que é tipo Renowned Explorers. Ah, pode crer. É bem Exploradores de renome. É bem maneirinho esse jogo. Bem... É um Tactics bem diferente do Tactics padrão, digamos assim. Tem uns elementos meio de. Queria dizer board game? Pode ser. Não, uma coisa meio. Enfim, é bem diferentinho e é bem divertido. Ele só enjoa rápido, mas pega numa daquelas promoções malucas, barato. E então joga em sessões pra não enjoar, né? Ou isso. Dê umas jogadinhas em sessões. Obrigado pelo bom trabalho, senhores. Nós é que agradecemos. PS. Já tentei jogar Final Fantasy Tactics umas 4 vezes e nunca entendi como funciona o sistema de jobs. Cara, e é esse aqui, burro pra caralho. Não, calma. Eu vou tá subindo. Não, peraí. Vamos com calma. Eu joguei Final Fantasy Tactics recentemente. Comecei a jogar depois parei porque eu perdi o saco. E eu tive um problema sério. Eu comecei a me fuder. Eu comecei a tomar porrada. Aí eu pensei, puta, deve ter alguma coisa que eu tô fazendo de errado. E aí eu descobri que eu tava ignorando o sistema de jobs, que eu não sabia nem da existência. O jogo, ele te explica muito mal que essa coisa existe. Você tem que descobrir por si só. Tu quer que o jogo te pegue pela mãozinha. É isso. Cara, não, é tipo cara, uma mecânica. O jogo explica assim, cara. O jogo não explica. O jogo não explica em nenhum momento. E é uma mecânica, tipo, muito importante e necessária. E, tipo, e não tem como você descobrir intuitivamente. Tipo, se você tiver como descobrir intuitivamente, beleza. Mas não, é impossível descobrir intuitivamente. Agora, a outra parte é mais burrice. E a diferença que faz para que lado fica virado o boneco. Tá, aí você é retardado, velho. Não tem nem como te defender. Tô tentando. Cara, você vai tomar um golpe pelas costas, vai te fuder. Sim. De ladinho, mesma coisa. O cara vai te pegar, vai te flanquear, digamos assim. Assim, sou sempre massacrado e a coisa não vai parar. Em último caso, assista tutoriais. Em último caso, jogue outros jogos. Não, procura outra coisa. Já mas sim, jogue jogos mais simples. Não, já que não deu certo, talvez exista aí um bloqueio mental advindo da má vontade. Pode ser também, isso acontece. Eu acho que isso aconteceu um pouco comigo, por favor, de tarde. Talvez. É, acontece. Não é um caso de vergonha. Ninguém é imune a isso, né? Não, é tipo, sei lá, o que eu tenho com certos jogos de esporte. Nem é FIFA. Eu digo mais futebol americano. Por que eu vou jogar aquilo? Pois é. Ou então é um jogo de beisebol que é gigantesco. Você fala, caralho, eu vou ficar 3 horas na partida? Eu quero bater nas bolas com taco, maneiro. Pois é. Enfim, a moral da semana é que não há uma moral, porque não existe moral no Brasil, cara. Ô, crítica social foda. Por aí mesmo, não existe moral. Puta que pariu, cara, não tem moral e bons costumes nessa porra. Fudeu! A moral do... de hoje é fazer cosplay com a bunda de fora. Yay, gosto. Vamos lá. E receber dinheiro por isso, porque você não vai desperdiçar seu tempo, claro, né? Claro, né? Nem sua bunda. É, a bunda tá lá, é pra jogo. E joguem, como é que é o nome? Crown Stones Mihar. Apesar de eu não ter ideia do que se trata, mas é muito bonito. É, se ele é bonito, talvez seja bom. Ele é bonito, ele é brasileiro. Bonito e ordinário. Mas ele já faz ele merecer ser jogado. E, gente, a gente fica comprando essas bostas AAA que vocês compram aí de Mass Effect. Então acabou que... assim. E é isso aí, já era. Pô, que spoiler. Cara, lembrei o que essa porra lembra, Daigo. Blackthorn. É! Só falta 12. Oi? Só falta o Blackthorn. Então é 12, porra. Ah, sim. Ah, tá. Eu entendi 12 literalmente, tipo, número 12. Tipo, falta 12 aqui. Número 12, né? É.